que libertam. Ultrapasse o véu, veja além da carne, ouçam as verdades que libertam. Que alegria é fazendo-os lembrar do que já foi falado antes da fundação.